está de asas livres pra poder voar pro coração de alguém. Tem que abandonar as mágoas pra carregar o amor. Cansei de andar na estrada da solidão, agora vou bater minhas asas rumo à tua direção. Vou viver a paixão que eu nunca vivi, vou deixar a razão perdida por aí, me sentir carregar o amor. Cansei de andar na estrada.